dos mais altos montes ao mais fundo mar. A criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo se atua.